Cinema Falado com Luciano Ramos. Dicas e comentários sobre o mundo do cinema. Diariamente em dois horários, às 10 da manhã e às 3h30 da tarde. Cultura AM de São Paulo, 1.200 kHz. Música brasileira. 9h08. A Cultura AM apresenta... Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barker e o programa de hoje começa com Célia. Não chega, põe as pastoras na avenida, Mangueira querida. Vim ao mundo somente com fito de eterno sofrer. Quis da minha sorte evitar a dor, desde que te quis com todo o seu calor. Numa verdadeira fonte de valor, que jamais se inspira neste amor. Cansei. Cansei de te querer.

você sabe o que é uma flor. Não sabe, eu sei, você já chorou de dor. De amor, já chorei de compaixão. Quanto a você, meu camarada, qual que não sabe, não? E é por isso que eu lhe digo, e com razão, que mais vale ser vendido. Sei que um dia há de chegar, isso seja como for, e que você pra mendigar só mesmo amor. Você pode ser ladrão quanto quiser, mas não rouba o coração de uma mulher. Você não tem alegria, nunca fez uma canção, por isso a minha poesia, ah, ah, você não rouba, não, ah, ah, você. Sabe você o que é o amor? Prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de... João Gilberto cantou de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Chega de saudade, Carlos Lira. Dele, Vinícius de Moraes, Sabe Você. E Peri Ribeiro, de Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli. Ah, se eu pudesse. Musicalidade pela Cultura M. 9:25. Sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudade da Maria. Sei que vou morrer, não sei. Quero morrer numa batucada de bamba.

com teu amor seria o fim. Eu vou calar, pois não pretendo amor te magoar. Sonhava, eram os meus sonhos e assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente como contente ao teu lado. Seria o fim. Eu vou calar, pois não pretendo amor te magoar. Ai, ai, pois não pretendo amor te magoar. Ai, ai, pois não pretendo amor te magoar. Ciro Monteiro cantou de Cartola, Tive Sim, Ataúfo Alves dele, O Requebrado da Mulata, e Elisete Cardoso de Ataúfo Alves, Na Cadência do Samba. 9h33 na Cultura M, Chico Buarque. Não chore ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos cantar. Felicidade aqui pode passar e ouvir, e se ela for de samba de querer ficar. Seu padre toca o sino que é pra todo mundo saber que a noite é criança, que o samba é menino, que a dor é tão velha que pode morrer. Olê, olê, olê, olá, tem samba de sobra, quem sabe sambar, que entre na roda, que mostre o gingado, mas muito cuidado, não vale chorar. Não chore ainda não, que eu tenho uma razão pra você não chorar. Amiga, me perdoa se eu insisto à toa, mas a vida é boa para quem toca forte que é pra todo mundo acordar. Não fale da vida, nem fale da morte. Tem dó da menina, não deixa chorar. Olê, olê, olê, olá. Tem samba de sobra, quem sabe sambar, que entre na roda, que mostre o gingado, mas muito cuidado, não vale chorar. Chore ainda não, que eu tenho a impressão que o samba vem aí. E um samba tão imenso que eu às vezes penso que o próprio tempo vai parar pra ouvir. Luar, espera um pouco que é pra o samba poder chegar. Eu sei que o violão está fraco, está rouco, mas a minha voz não cansou de chamar. Olê, olê, olê, olá. Tem samba de sobra, ninguém quer sambar. Não há mais quem cante, nem há mais lugar. O sol chegou antes do samba chegar. Quem passa nem liga, já vai trabalhar. E você, minha amiga, já pode chorar. Coberto de farrapo, eu vou acabar. nem sei mais com que roupa. Seu capital esqueceu quem tanto amava o trono. Foi no Adamastor pra Portugal pra se casar com uma cachorra. E agora com que roupa? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Samba que você me convidou, o samba que você me convidou, o samba que você me convidou, o samba que você me convidou, o samba que você me convidou. De Noel Rosa, Gilberto Gil cantou Com Que Roupa. Elis Regina, de Gilberto Gil, Ladeira da Preguiça, e Chico Buarque dele, Olê Olá. Musicalidade pela cultura renda. Lúcio Alves. Vivendo dessa maneira, continuar é besteira. Não adianta não. O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. Palavra em palavra, tá querendo nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você só pra me maltratar. Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei passar. Nosso viver não adianta, melhor juntarmos nossos tratos. Separe tudo que é seu, que eu vou separando meus fardos. Vivendo dessa maneira, continuar é besteira. Não adianta não, o que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Vocês, o modo de brigar, palavra pra trás, tá querendo me separar. Parece até que o destino uniu-se com você só pra me maltratar. Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei passar. Nosso viver não adianta, melhor juntarmos os nossos passos. Separe tudo que é seu, que eu vou separando meus farrapos. Vivendo dessa maneira, continuar é besteira. Não adianta não, o que passou é poeira. Deixa de asneira, que eu não sou limão. Sou limão, eu não. Sou limão, eu não. Sou limão, eu não. Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Tanto choque gelado, confissões aberta. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar? E acaba pensando que a melhor maneira de se conversar mudando de conversa. Onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom! Tanto chope gelado, confissões à beça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar e acabar vencendo? Que é a melhor maneira de se conversar. Mas tudo mudou, eu sinto tanta pena de não ser a mesma. Perdi a vontade de tomar meu choque, de escrever meu samba, me perdi. Não achei mais nada, o que vou fazer? Mas eu queria tanto, precisava mesmo de abraçar você, de dizer as coisas que se acumularam, que estão se perdendo sem explicação e sem mais razão e sem mais porquê. Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado, todo fim de noite, num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom, tanto chope gelado, confissões à peça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar e acabar sem samba, que é a melhor maneira de se conversar. E acabar sem samba, que é a melhor maneira de se conversar. Que é a melhor maneira de se conversar. Elza Soares cantou de Haroldo Barbosa e Luiz Reis, Palhaçada, Doris Monteiro de Maurício Tapajós e Hermínio Belo de Carvalho, Mudando de Conversa, e Lúcio Alves, dele e Haroldo Barbosa, de Conversa em Conversa, Dorival Caymmi. O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole, o samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole, quando se canta todo mundo mole. Eu nasci com samba, no samba me criei, do danado do samba, nunca me separei. Eu nasci com samba, no samba me criei, do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo mole.

Maria Galileu. Isso é que é amor. Como já dizia Galileu, isso é que é amor. Ai, ai, ai. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Caramba. Caramba. Caramba. Caramba. Caramba. Galileu. Caramba. Galileu. Caramba. Caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Jorge Benjor cantou dele, Caramba, Galileu da Galileia, Gal Costa de Gilberto Gil, Eu Vim da Bahia e Dorival Caymmi dele, Samba da Minha Terra, Nara Leão. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói e meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela. Eu estou por aí, sempre pensando nela. Perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Pois pra me jogar no mundo tinha um mundo inteiro. Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro. Na barriga da miséria nasce batuqueiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Diz que Deus dará. Não vou duvidar ou negar. E se Deus não dá, como é que vai ficar ou negar? Diz que Deus te dá. E se Deus negar ou negar, eu vou me indignar e chegar. Jesus Cristo ainda me paga um dia, ainda me explica como é que pôs no mundo essa pobre coisica. Vou correr no mundo afora, dar uma canjica, que é pra ver se alguém se embala, ronco da cuica. E aquele abraço pra que Deus dará. Não vou duvidar ou negar. E se Deus não dá, como é que bate o cara, nega? Diz que Deus te dá. E se Deus negar, nega? Eu vou me indignar e chegar. Tentará, tentará. Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio. Pele e osso simplesmente, quase sem recheio. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, dou pernada 3x4 e nem me despedeio. Que eu já tô de saco cheio. Diz que Deus dará. Não vou duvidar, ô nega, e se Deus não dá, como é que vai ficar, ô nega, diz que Deus diz que dá, e se Deus negar, ô nega, eu vou me indignar e chegar, tentará, tentará. Deus me deu mão de veludo pra fazer carícia. Deus me deu muitas saudades e muita preguiça. Deus me deu perna comprida e muita malícia pra correr atrás de bola e fugir da polícia. Um dia ainda sou no dia. Deus que me dará. Não vou duvidar ou negar. E se Deus não dá, como é que vai ficar ou negar? Se Deus me dá. E se Deus negar, eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará. Diz que Deus, diz que Deus, diz que Deus dará. Não vou duvidar, vou negar. E se Deus não dá. MPB4, cantou de Chico Buarque de Holanda, Partido Alto e Nana Leão de Zequete, Diz que Fui por Aí. E encerramos assim o Musicalidade, que volta amanhã às 9 da noite. Seleção musical Márcio Barker, apoio de produção Mariana Benetti, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. Após o intervalo, a música brasileira em som instrumental. Já já tem todos os sons na Cultura M. E daqui a pouquinho, às 10h40, no centro do Roda Viva, Paulo Nogueira Neto, ambientalista. Em 1972, as Nações Unidas convocaram uma conferência, foi a Conferência de Estocolmo, a primeira reunião internacional para discutir o meio ambiente. E o meio ambiente será o assunto desta noite do Roda Viva, que tem a apresentação de Paulo Marcon e transmissão pela TV Cultura e Rádio Cultura M. 10h04, a gente volta já já com todos os sons. A Cultura M apresentou Musicalidade.